So 076, so we need about 8 miles more, then we are able to right turn Pelo. We call you, turning inbound on the 076. Controle Salvador, Gol 984, passando 2700. Gol 984, contato radar, suba para nível de voo 230, sair da PUCA. 230, PUCA, Gol 984. Gol 984, autorizado direto Jama. Direto Jama, Gol 984. 076, turning in Bancelo. Roger, Condor 076, descend to 3000 feet, connect 1013. Condor 076, descending 3000, QNH 1013. Pioneiro no 1, na sala 26, condições de liberar via tal? O pioneiro nono vai com parte de autoridade, vai com a intenção é correr à direita e depois para o novo cruzamento. Gente, libere via delta, chame solo 121 decimal 9. 219, obrigado. Pelo 620, computadorizando pistola 0, ventura no 30 graus, 2009, autorizado pelo controle Léo, direto à posição Ilkov. Direto Ilkov, voo 2009. Patrão Goésica, Papa Golf, boa tarde. Voe Bonf para a chegada Bonf e reparte para a descida. 2 Ali, mantém pistola 0. 2762 Ali e mantém 1 a 0. Conta 076, descend to 2000 feet, clear the left bank of Park Feathers. Condor 076 descending 2000 feet, and due to weather we request to fly via Pelo, and after Pelo 1 or 2 miles further and then on final inbound Duna. Is this possible, Condor 076? Roger, Condor 076. Okay, call you turning inbound final, Condor 076. Tira 6227, boa tarde, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera 6227. Livrou bom. Eu chegou 2009. 121 decimal 9. Obrigado. Azul 762, decolagem autorizada, pistola 0, vento 150 grau 089. Gente, autorizado, decolagem pistola 0, 2762. 1884, chame Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, alterna 2545, para 1884, obrigado. 762 do Colômbio 30, chame controle 119.8. 119.8, obrigado. Controle Salvador, Azul 2762, saída Coral 1 Alfa, passando 1.200 pés. Azul 2762, contato radar na decolagem, subavia saída Coral 1 Alfa para nível de voo 160. Via Coral 1 Alfa para 160, Azul 2762. Quando Azul 76, standing final. Roger, report established. Waco. Autorizado voar coral. Cente 2762, autorizado direto coral. Boa noite, Salvador. Boa tarde. Boa noite, Salvador. Boa noite, Salvador. Cente. Pulsada 2703, contato radar, posição coral. Oi, na proa do VOR, mantendo nível de voo 090, na escuta permanente do controle Salvador. Graças a Deus, Charlie, deslizando até o passo de autoridade, se a porta livrando a pista. Gente, via Charlie, reportará livrando a pista de deslizando, permanente. R6227, devido à aeronave que decolou à frente, menor performance, subiu perfil de subida conflitante e muitas chorrações no terminal. Após decolagem, manterá a proa até o 040. Após 040, curva à direita, direto proa de Leda. Aguarde autorização de decolagem. Primeiro, aguarde autorização de decolagem, mantém proa 040, põe o bando Leda 60, 6227. Sabrato, good afternoon, quando 076 is 10 miles out. Condor 076, good afternoon, continue approach and expect landing clearance. 076. Oi, Salvador, voo 1256, está pronto, ponto de espera. Voo 1256, mantém ponto de espera. Condor approach control, good afternoon, 3367. Passing flight level 180 to 160 information, Sierra. Right deviation. 10367, squawk ident. Descend to flight level 090. Confirm heading and form how many miles? Heading 235, squawk ident. Descend to 090 until 40 miles. Roger, report finishing deviation. Eu report back on track. Papagolf para descida. Papagolf, Oscar, Papagolf, desça para 4.000 pés, QNH 1013. 4.000, 1013, R6227, decolado 85, mantenha pro 040, chame controle 119.8. Comando controle 1198, mantendo pro até o 040, chanel 6287. Condor 075, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 06 knots. Confirm for Condor 076, clear to land. Clear to land runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Condor 076, clear to land runway 10. Bom, Condor 256 visual, com tráfego na final da zona 0. Após a seleção da linha e manter. Mantenha a bola passagem, bom, 256. Portado de Santa Franco Lima, hotel, hotel. Hotel Lima, hotel, boa tarde, reporte pronto para acionar. Ah, utilizado, reporte pronto, táxi. Condor 076 on the ground is 37, call ground to 121 decimal 9. 121 decimal 9 and to the right, Condor 076. 11256, decolagem autorizada, pistola 0, vento 110 graus, 119. Autorizada, decolagem 101256. Boa tarde, eu chamo 6327, ponto 0 pronto. 6327, boa tarde, ali, mantenha na 0. Ali mantém, 6327. Gol 1256, decolado aos 39, chame controle 119 decima 8. 198, gol 1256. Controle gol 1256, cruzando 1200 pés. Gol 1256, contato radar decolagem, suba via C da Boca para nível 370. Vai na Boca com 370, gol 1256. Reaching 090, request lower turn 83367. 367, clear descent to flight level 050. Clear descent to 050, request flight direct pelo. It's clear. Levar flight direct pelo. Boa tarde, Azul 2930, posso esperar a próxima? Azul 2930, boa tarde, Alinho, mantenha na zero. Alinho, mantenha 2930. Papa Tango Oscar, Papa Golf, confirme a proa. Agora na proa 1-8. Tem condições de voar na proa do VR? Tente direita 205 na proa do VR, Salvador. Oscar, Papa Golf. Ana 6327, decolando 840, chame controle Salvador, 119-80, bom voo. 19-8 agora, com controle, obrigado, bom domingo. Está de direito, seria, tá? A proa 250, aproximadamente mais 40, 50 milhas, devido à formação. Tente a proa 250, a fim de evitar formação, Xana 6227, controle ciente. É o 6227, passando, retornando, 6227. Xana 6227, para informação, tráfego na posição de 1 hora, 14 milhas, rumo sudoeste, com Alfa Tango 72, cruza nível de voo 120 para nível de voo 160. Tem o planeta de QSO, tráfego 6227. Azul 2762, confirme a razão de subida. 600 pés por minuto. Tente o Xana 6227, tráfego anteriormente mencionado, com 600 pés de razão de subida por minuto. Afirmativo, ciente, está cruzando agora o nível 152 do 6227. Controle, ciente. Controle, muito boa tarde, o Xana 6327, decolou na sua escuta. Agem, suba via sedução, Uno para nível 240. Tango 1, subindo 240, 6327. O Xana 6227, autorizado para o de Doclo após o desvio. Sim, após desvio de Doclo, 6227. 119-8. 040 para prosseguir na descida. Hotel, autorizado ingresso, reparte alinhado e pronto. Ingresso, reparte alinhado e pronto. Só pagou. Vai fazer 4 mil. Salvador Azul 2930, saída Momo, subindo para 3.000 pés. Azul 2930, contato radar na decolagem, suba até 3.000 pés, aguardando autorização para subir para nível de voo 180. Contato radar na decolagem, subindo para 3.000 pés, aguardando a autorização para prosseguir a sessão de voo 180. Azul 30. Oscar Papa Golf, visual para o cancelamento. Tango Oscar, Papa Golf, plano IFR cancelado, Zuno 843. Mantém ainda 4 mil pés, aguarde para a descida do tráfego na decolagem. Pronto, vai manter 4 mil, plano cancelado. 6227, chame Recife, frequência 125.1, alterno 23.8. 251, alternado 1238, Xané 6227, uma boa tarde. Entry 367, descent to 4000 feet, QNH 1013. Alfa 4000 feet, QNH 1013. Afirma-se. Papa Tango Oscar, Papa Golf, sem condições visuais para 1.500 pés, para o CEASA, QNH 1013. Ok, para 1.500 pés, para o CEASA 1013. 1256, chame Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Lima Telecel, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1, 30 graus, 1, 0, 9. Relativo. O 2930, mantenha 3.000 pés, teve tráfego, posição de 1 hora, 17 milhas, como sul, é 2320, mantendo 4.000 pés. Situação de tráfego, então, podcast, podemos voar direto com o Código? Autorizado o approach Código. Aprovando o Código, mantendo 3.000 pés, azul 272930. Stand 3367 Control. Control. Entry 367, mantém 4,000 feet, traffic 11 o'clock, 13 miles northwest bound, Alpha Tango 72, mantém 3,000 feet. Eu mantenho 4,000 feet, da 3367. Controle 6327, eu chamo. Prossiga. Solicita como final o nível 180. Tente, eu subo para nível 180, Oceaner 6327. 180, 6327. Controle Salvador, Papatango Lima, Hotel Hotel, boa tarde. Papatango Lima, Hotel Hotel, contato radar na decolagem, mantém a proa até 3.000 pés, aposta autorizado curva à direita na proa de momo. Posição à esquerda na proa de momo. Vai manter a proa até 3.000 após esquerda na proa de momo, Lima Hotel Hotel, transporte em firme. Controle está ciente, o motivo da restrição é tráfego em aproximação. Ciente, Lima Hotel Hotel. O 2930, tráfego superado, autorizado ascensão para nível de voo 180, está livre da restrição. Ok, cancelar a transição de 80 a casa, tem de voo 180, azul 2930. 1037, correction, 1037, descend to 2000 feet, QNH 1013, cleared INS X-ray, runway 10, report establishment. Descend to 2000 feet, 1013, clear INS X-ray, I will report established, 3367. Controle Salvador, o azul 2791, transfere informação Tango. Azul 2791, acione identificação, desça para nível de voo 080, confirme a proa que efetua de desvio e por quantas milhas? Agora nós estamos voando na proa Diamante e já pronto para descer, autorizado até 80, o azul 2791. Quente. Papa Golf, está um minuto da asa prevista, espera ou voo direto? Papa Golf, Papa Golf, está visual com o campo? Completamente visual. Prossiga na proa de CEAS e aguarde instruções da torre na frequência 1.8.95. Certo, para na sua sequência aí, qual é a nossa situação? Só tem uma Golf. Estimação para a pista 1.0, mas aguarde instruções da torre em 1.8.95. Então vou reduzir. Acho que a Papa Golf reporte na vertical da RMA, prepare esperas com curvas à direita. Esperas no plural? No momento, 360. Eu vou reduzir aqui para não interferir com o tráfego. Na frequência 120, decimal 1, em forma de desvio. Entry 367, contact to tower 118, decimal 95. 1895, show. Controle Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, mantenha-se em condições visuais. Corredor Axé, confirme intenções. Ok, aí vai manter 500 pés na sua escuta, sobrevoo vai ser Fonte Nova. Quente. Posição do tráfego no ILS, para o Papagô. Papagô, 360 pela esquerda da presente, tráfego agora passando Timbra. Ok, já IC pela direita. Luna ou toque? Confirma a proa 530 de desvio? Pode ser na proa 130. Pente o desvio autorizado, informe ao termo. Ok, Duque, vamos proa 130. Controle Oxa 6327. Oxamei 6327, prossiga. Solicitando desvio à direita, a 250 ou direto para onde YouTube, para o 6327. Autorizado desvio. Obrigado. Terceira 2703, controle. Informação sobre código 15, beleza. Terceira 2703, controle. Terceira 2703, na escuta do controle. Terceira 2703, como é que é o controle? Procura o controle, 2703. Prima hotel, suba até o nível de voo 080 inicialmente. Vai subir para o 080 inicialmente, prima hotel. Terceira 2703, informa o tráfego, posição de 12 horas, 6 milhas e meia, como noroeste, Mike Uniforme 2 Alpha, mantendo o nível 080. Afirmativo, copiou, não está visual com o tráfego. Gente, mantém a proa do VOR, após o VOR, voa na proa de Conde. Faz VOR e voa Conde. Lima, hotel, confirme a proa do destino. 317, Lima, hotel. A gente ainda mantém a proa de Momo, aguarde para voar destino. Vai manter Momo até guardando o destino, Lima, hotel. Golf, fomos autorizando, pistão 7, ventuno 20 graus, 099. Golf, já teria o nosso plano aí para Sierra November até o Papá? Ainda negativo. Corre, o Papá Rodrigo, o Rodrigo, para Sierra November, está aqui. Autorizando o acionamento, aguarde para o táxi. 0,1, informando o desvio. Ok, 6327, segue agora com Ilhéus na 1201, obrigado. Lima Hotel solicita 30 graus à esquerda para dirigir as informações. Lima Hotel, confirme a proa. Vai ser 300, Lima Hotel. Para a direita também. Se possível pela direita, confirme a proa que necessita fazer desvio pela direita. Pro norte, Lima Hotel. Gente, autorizado o desvio, confirmo por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas, Lima Hotel. Copiado, informe ao término. Autorizado subida para nível de voo 130 inicialmente. Subir para nível 130 inicialmente, Lima Hotel. Sobre o modo lado, confirme que chamou o controle. O Azul 69 e 18 com informação Tango. Azul 69 e 18, acione identificação dessa via chegada Bomet 1 para nível de voo 060. Sente, via Bomet 1 para nível 060, Azul 69 no 8. Controle Salvador agora Azul 2789, seguinte da Tango. Azul 2789, acione identificação dessa via chegada Bomf para nível de voo 140 inicialmente. Via chegada Bonf para 140, inicialmente Azul 2789. Código é Papa Golf, solo aos 5-5, livre corte. Pilar hotel, hotel, confirme quando tiver condições de voar direto ao destino. Já tem condições de direto de destino, levantei o hotel. Está presente, seria qual pro? Está presente 2, está presente 317, levantei o hotel. Cliente autorizado direto de destino e a subida para nível 160, Lima Hotel Hotel. E quando possível, seu estimado para pouso. Vai subir direto de destino, vai subir para 160, direto de destino, aguardando o estimado. Hotel Hotel. Azul 2791, desça para 2000 pés, Senegal, na 093, ILSXA autorizado, informe quando estabilizado. Eu vou falar quando estabilizado, descendo Luna 2000, Azul 2791. Estima todo em direção 1939. Copiado 1939. Afirmo, levantar a tela. 789, reporte quando o ideal de descida. Reportará no ideal, azul 2789. Pedro 223, na decolada 57, controle 119, decima 8. Salvador 1982, 231. Salvador, passarela 2231, boa tarde. Passarela 2231, contato radar decolagem, se mantenha 3000 pés via saída MOM. Sente, sobe 3000 restrito, saída MOM, passarela 2231. Está livrando o 180 azul 2789. Azul 2789 autorizado descida para nível de voo 070. Para 070, vai descer ligeiramente reduzido devido à turbulência moderada. Controle paciente, o nível 070. Para 070, 2789. Controle azul 998, informa para 030, desvio de formação. Gente, desvio, informe ao término azul 698. Informado. Pronto, vamos ver o bolso. Azul 6918, desça para nível de voo 050. Gente, descendo 050, 6918. Atinge, mantém 3000, passarela 2230. Gente. Controle azul 2930, mantém pescudo. Inativo, voz de transferência azul 2930. Obrigado. Acertou, azul, 2971, né? Confirmando, azul 2791. Desculpa, 2791. Azul 2791, controle de paciente, minha torre frequência 118 decimal 95. 118.95, uma boa tarde, bom trabalho. Certo. Salvador, azul 2791. Azul 2791, ponto autorizado, piscina 0, vento 130 graus, 099. Autorizado, pouso, azul 2791. A saída, o apatário 2231, devido a tráfego em aproximação, descendo para o nível 050. Correção é somente bater por mais 5 milhas, o 2231, né? Sim, te informo quando efetuando o desvio. Reporta lá para desvio, 2231. Chame Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 128.8, 160, azul 30, azul 30, boa tarde. Azul, menos noite, informa pro norte. Fio de informação. Gente, azul 698, desvina pro norte, informe ao término, mantenha a descida até o nível 050. Mantenha a descida até o 050, azul, menos noite. O azul 2789 está fazendo pequenos desvios, 10 graus à direita para evitar a formação. Controle ciente. Motor de passarelo 2231, vai ter que fazer um desvio à esquerda agora, vai bater a magnética Pro 265. Controle ciente, mantenha 3.000 pegs, passarelo 2231. Corrigindo Pro 260, mantendo 3.000, passarelo 2231 autorizado. Ciente. Desvios autoriza turno para o azul 698. Afirmativo, mantendo a descida até o 050, devido a tráfego também e desvio na decolagem. O tráfego está na posição de 3 horas, 19 milhas, rumo sudoeste, um afotango 72, mantendo 3.000 pés. Ciente, azul 698, descendo 050 na proa de agora. Muito espera, Zé Rafa, altimetro na 013. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolagem autorizada, pistona 7, vento 130 graus, 099. Romeu Golf, iniciado. Meia 918, desça até 4.000 pés, se negar 1013. 4.000 pés, 903, azul 698. Chame solo ao 04, libere à direita. Chame solo 1, 219. Ao livrar à direita, 1219, 2791. Soterno 2000, decimal 0. Essa é a Marisa, 288, 2000, Lima, Paulo 05, mando meu pé do corredor a chefe, farol de Itapuã, chame controle 119 decimal 8. Meu gol, farol de Itapuã, chama o controle 198. Até lá na sua escuta. Oxanair 6355, decolagem autorizada, pistola 0, vento 130 graus, 099. Negativo, decolagem dono zero, próximo é 6355. Do 2789, desça até nível de voo 050. Para 250, mais 4 milhas por desvio, após retorna para o antipiloto. Controle ciente. Ciente. Pode descer para 2000, 698. Azul 698, tráfego superado, desça para 2000 pés, autorizado ILS, é que saída pista 1-0, forma estabilizada. Gente, autorizado descida 2000, ILS, é que saída, reportaremos estabilizado, Azul 698. 3655, decolado 06, chame controle 1-1-9-8. 1-1-9-8, posicionamento 355, muito boa tarde. Autorizado 940-22-3-1, autorizaria para o Divatap? Autorizada para o Divatap. Estando 7, 21, 20 grau, 089. 10, autorizaria direto o morro da presença no 045. Papa Romeu, Romeu Romeu Golf, autorizado direto destino, subindo inicialmente até 2.500 pés, ajuste no 03. Para 2.500, direto destino, Romeu Romeu Golf. Amador, muito boa tarde, acionar 6355, cruzando agora 2.200 pés, nação do Nova. Acionar 6355, contato radar na decolagem, subavia, saída São Bruno para nível de voo 360. Sango 1-3620, aproximando 6355, possibilidade de voar direto Leda ou Máxima? Autorizado voar Leda, Oceaner 6355. Grato, vai voar direto Leda para o Oceaner 6355. Controle azul 274, vai retornar para São Pelô pelo setor místico, devido a uma formação bem grande aqui no estado de Pelô. Controle está ciente, fica mais quantas milhas nessa proa? 10 milhas. Quente 10 milhas nesta proa, autorizado descer para 4.000 pés, QNH 1-0-3, reporte reassumindo a navegação na proa de dona. Reportará a voa do plano de dona, azul 2789. Autorizado, mandou o Papa Romeu Quilo, Serra Lima, aceita a informação para mim. Papa Romeu Quilo, Serra Lima, aciona identificação, voe na proa de Amã para completar a chegada a Amã, mantenha o nível de voo 1-5-0, aguarde para a descida. Regio, que o Serra Lima já me deu a descida, manda a mão. Estabilizado, azul 6918. Azul 6918, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, azul 6918. Obrigado, até mais. Passaria 2231, autorizado direto destino. Girado barreiras, grato 2231. Ouça. Aguardando, azul 6918. Patango Oscar, Papa Golf, mantenha-se em condições visuais, 0 mil pés, corredor Axé, reporte farol da barra e quando possível chamado para o pouso. Golf, faz manter visual, farol da barra, está estimando o pouso ao 40, 1940. Controle de Salvador, Papa Romeu Serra, novembro edito. Papa Romeu Serra, novembro edito, a ser identificação, confirme a pro que efetue desvio e por quantas milhas. Na câmera prova, vamos na proa de Bomed, estamos solicitando de vir à direita da rota, o proa 100 por mais 30 milhas. Torre Salvador, boa tarde, TAM 4772, ponto de espera pronto. Gente, TAM 4772, mantém ponto de espera. Gente, mantém posição 4772. 6355, após Leda, vai ter que manter a proa 200 por aproximadamente 80 milhas. Cenário 6355. controle ciente, Oceania 6355. Prato, Oceania 6355, livre de desvio. Reportaremos assim que possível, retornar na rota. Controle, que o Sierra Lima está no nível de tira. Que o Sierra Lima desça para nível de voo 110 inicialmente. 110 inicialmente, que o Sierra. A série 2231 tem como ver se tem algum previsão de desvio à esquerda? Tem quatro negativo, 2231. Mas caso efetue algum desvio à esquerda, informe o controle anteriormente. Enche a porta lá, 2231. É para o meu filho Sierra Lima, caso efetue qualquer desvio à esquerda, informe o controle anteriormente devido ao tráfego na posição de 11 horas. 14 milhas, rumo noroeste, Alfa Tango 72, cruzando o nível 070 para o nível de voo 160. Tem retinho aqui o Sierra Lima. O 2789 é autorizado a descer para 2000 pés, KNH1093, e ele é que seria autorizado em forma estabilizada. Ok, autorizado ILS 6, para trás estabilizado, mais um minuto para voar a duna. Almeida Cruz Serra Lima, autorizado descida para nível 050. 050, Cruz Serra Lima. O Cruz Serra Lima solicita, se possível, um desvio à esquerda de 20 graus, ou aproximadamente 15 milhas. Confirme a proa. Trabalhamos a proa 070. Ciente, autorizado de desvio, informe o termo. Ciente. Romeu, Hotel Romeu Golfo. Hotel Romeu Golfo, prossiga. Tá lembrando que sobrevoo Fonte Nova, retorna aí, imagem. Ciente, a intenção é prosseguir até o farol de Itapuã? Afirmo, farol de Itapuã. Controle ciente, reporte no farol, correção, reporte no Pituaçu. Reporte na Pituaçu, Hotel Romeu Golfo. Tem 4772, ele mantém pista na zero. Ele mantém 4772. A descida está a critério nosso para se informar neste setor após quando o visual com o local de pouso para a frequência líquida. É da que foi eco no 21 no decimal 9. É eco no 21 no decimal 9, se der à noite. Cliente, confirma o estimado de pouso? 940. Papa Golfo confirma estimado para pouso? 40. Diga a mensagem 1940. Afirmativo. Copiado, 1940, 1500 pés até o destino. É tráfego informado no setor, sem frequência livre. Frequência livre, Golfo. Para o meu Golfo, na tráfego informado no setor, sem frequência livre. Ali mantém, pista na zero. Ali mantém no zero, bom, no 097. Retomando proa de Amão, Papa Romeu Kilo Sierra Lima. Papa Romeu Kilo Sierra Lima, autorizada proa de Duna, desça até o nível 050. Gente, autorizada proa de Duna, descendo para o 050, Kilo Sierra Lima. Papa Romeu Kilo Sierra Lima, tem que repetir a velocidade. Localizadoras 2789. Azul 2789, chame a torre frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Tá, Romeu, Sierra November, Vitor, confirme velocidade. Estamos reduzindo para 220 mais. Controle ciente, mais quantas milhas nessa proa? Não, entendi a mensagem, Sierra November, Vitor. Mais 10 milhas, poderemos apurar. Tá, estou dono. Após 10 milhas, reassuma na proa de Itap, Sierra November, Vitor. TG? Ela acabou de vir da Polícia. É, ela não falou pra chamar o ponto 2, não. Sei lá. Back 1 on, back 2 on. Torres 2789. Azul 2789, continue a aproximação, aguarde pista livre. Passa o que tinha interferência na sua frequência. Chama 4772 na escuta da torre. Na escuta 4772. Colose 15, chame o controle, 119 decimal 8. 198 4772. Lua 097, decolagem autorizada, vento no 20 graus, 089. Sempre as condições inicia na 10, gol no 097. Torre, é o Papa Romeo, até Romeo Golf. Até Romeo Golf, reporta vertical do farol de Itaponha, aguarde instruções para efetuar o cruzamento da final na 0. Reportar a farol de Itaponha, está vivo a coordenada na final, até Romeo Golf. Então, 4772, contato radar na decolagem, suba via Santa Puca para nível de voo 330. Senta via Puca, nível de voo 330, 4772. Desfere 2703, faça um check no transponder e não receba o modo chá. 2703. Controle, o chefe da Lula na Boa Tuna, está bem sendo a boa mação, presidente. Terra 90 Vito é o número 2 para aproximação, inicialmente autorizado desvio na proa de Duna em redução para 2009. Fica 2009 na proa de Duna 90 Vito, passando 6 meses. Passagem 2231, chame Recife na frequência 128.8, alterno 2000.0. 288.260.2231. Controle, Corsair 2443. Prossiga. Recebe o modo chave. Negativo. Até o meu Golf, na escuta? Na escuta, visual coronado na final. Ok, ciente. Ali do cruzamento da final na 0 retaguarda do tráfego e reporta na curta final para animar, ajuste na 0 no 3. Tive cruzamento, reportar na curta final. Até o meu Golf. 1097 passing 2000 feet. Go 1097, with a contact on the battery, climb the via Arbor 1, the battery to flight level 360. Climb level 360, go 1097, Arbor de Paz. Controle então 4772, desvio à direita, devido à formação. Sente, confirme a proa e para quantas milhas? Proa 085, cerca de 40 milhas. Controle ciente. Do 442, autorizado a manter, pista na 0. Para o meu ser, November Vitor, para sequenciamento de condições de curva à esquerda na proa 005. Negativo. Seu fenômeno de evento tem condições de reduzir. Qual a mínima velocidade que pode reduzir? 1709. Confirme? 1709. Tente, reduza para sequenciamento, só para o meu Serra November Vitor. Informo que vai seguir um Bravo Eco 9 Lima na final. Paciente, está batendo 4000. The battery go 1097, request to fly heading 300 to avoid bad weather. Clear deviation, go 1097. Clear to deviation, request is fly heading 300 for about 25 miles. Roger. Aí iniciando 4423. Santo 3155, Pozolagem de Embraer, autorizado a Nery, mantém pistão no zero. A Pozolagem de Embraer, ali mantém pistão no zero, Santo 3155. Pessoal, 2703, solicito que façam um check no equipamento quando estiver em solo. Está 3 milhas para a posição Conde. Serviço radar encerrado, mantenha o nível 090 e chame Aracaju na frequência 120.3. Então, 4772 controle. 4772. Após o desvio, foi autorizado voar a posição Orago, Oscar, Romeo, Alfa, Golf, Oscar. Orago após, 4772. Então, 4772, chame Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.5, 2.5, 4.5, 4.7. Arde Papa Romeu Serra, November Vitor, desça até 3.000 pés, QNH 1.0, 1.3. Para o November Vitor, até 3.000, 1.0, 1.3. Cala Fotango, prossiga para o controle. Confirme a rádio de distância de Salvador. 300, 22 milhas, controle ciente, voo Paripa, Passaripa, Ciasa, mantendo 50 sóis visuais, aguardando o contato radar, ajuste na 013. Ciente, reporte quando para Salvador, mantendo 1.000 pés, máximo 1.000 pés na escuta permanente do controle. Encerra Lima, confirma estabilizado. 5.5, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 2.0 graus e no 0.2. Autorizado, iniciando para 3.1.5.5. Torre 1.9.5, Piozé Lima. Azul 4.4.2.3, controle. Boa tarde, controle. Cruza 3.500. Lima estabilizado, ILS, não, não deve. Sente Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ono para 3604423. Papa Romeu Sierra November Vitor, autorizado descida para 2.000 pés, autorizado em ILS, que saiu da pista 1.0, informe quando estabilizado. Sente para 2.000, para estabilizado na ILS, que Departure Go 1097, passing 160, request to fly heavy, Ichibo, intersection. Go 1097, can you fly direct to Sozop, Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papa? Enter, to the left to Sozop, intersection, Go 1097. Affirmative, and contact to Recife Centric, frequency 128.8, for neighbor 126.0. Now it's extended 128.8, it's going to be 126.0, go 1097. Centro 155, decolado aos 24, chame o controle Salvador, 1.9.8. 1.9.8, tá, 3.155, atrás. 3.10, para livrar a formação, aproximadamente 5.0 milhas. Controle de rodo, boa tarde, até 3.155. 0 milhas, controle ciente, azul 4.4.2.3. 4.4.2.3. Cinco. 3.155, contato radar de colagem, suba via, sedução, voo 1, será nível de voo 3.2.0. Para voo 1, grupo seu direto por edição, para evitar formação à frente. Autorizado, por edição, voo. Por edição, até 3.155, obrigado. 6314, autorizado alinhar e decolar, cabeceiro no zero, vento no 30 graus, 099. Meio alinha e decola, 6314. E o Serra Lima de base para final da 197, baixado travado. Avistado que o Serra Lima, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento no 30 graus, 099.